Elegia ao silêncio de minha terra. Na minha terra, toda vez que a noite sobe tentando levar para bem alto os sonhos das rosas e dos homens, cai um silêncio humilde e sacrificado em cada coração. Cidade lúcida e pura, derramando lendas na memória. Há um eterno choro no seu rio e um constante soluço em suas árvores. Riachuelo de Senhor Mendonça e do Porto das Pedras. O rio correndo livre na sua pobreza, mas abundante de meninos e risadas claras como o luar, que à noite distribui prata com as suas águas eternas. Riachuelo com as mãos cheias de terra e de crianças maltrapilhas. Assiste resignado à morte levando os homens e cravando todo dia cruzes pelo seu corpo cheio de silêncio. E é por isto que quando a noite sobe, tentando levar para bem alto os sonhos das rosas e dos homens, cai um silêncio humilde e sacrificado em cada coração. Riachuelo na minha retina, sempre calcado de sacrifícios e de lutas. Suas ruas são pequenas, porque tiveram medo de crescer, mas a miséria que ali mora é honesta, e seu chão é vestido de pedras amigas, onde as sombras se encostam sem receios, para ouvir a conversa dos ventos na calçada. Riachuelo de Senhor Mendonça e do Porto das Pedras. Também sinto este silêncio humilde e sacrificado cair com resignação por cima de meu peito. Toda vez que a noite sobe, tentando levar para bem alto os sonhos das rosas e dos homens. E quando as agulhas de teu nome ferem-me a lembrança, há reflexo de lendas e de risos brilhando sobre as águas desses rios secretos que se libertam dentro de meus olhos.